Satisfação, mais uma vez eu tô de volta na cena. Na ativa, narrativa, verídica, antissistema. Eu vim buscar a vitória e cumprir minha missão. Mike na mão, revolução, compromisso e disposição. O rap é sempre será a voz do desfavorecido, o sangue do oprimido, as lágrimas do excluído. A minha rima é pra você pensar, ouvir, me escutar. Jamais eu quero ver você buscando pedra pra fumar. Não quero ver seu corpo morto na mesa do legista, dentro de um caixão de lata sujo cheirando a carniça. Mais uma homenagem póstuma, flores em memória. Facilmente chega ao fim mais uma história sem glória. Por isso eu digo, nunca é tarde pra se arrepender. Saia da vida errada e venha ao lado de Deus viver. Mano, Igor, pode crer, Jesus Cristo ama Jesus você. Jesus Cristo ama você, irmão, levanta a cabeça. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele morreu por todos nós, pregado naquela cruz, louvado seja o santo nome de Jesus. Jesus Cristo ama você, irmão, levanta a cabeça. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Lavado e remido pelo sangue do Calvário. Mano, Igor, na missão, guerreiro revolucionário. Carnificina humana, infelizmente é o que mais vejo. Morreu mais um na quebrada normal, segue o cortejo. A violência, o crime, as drogas cruelmente te destrói. Tem gente que entra nessa sem pensar o quanto dói. Onde você paga pra entrar, se sair paga com a vida. Entrar no mato sem cachorro, numa rua sem saída. Igual pescar numa piscina, pular do prédio de sombrinha. Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Saiba que existe uma saída, tudo pode acontecer. Jesus Cristo, Filho de Deus, esse nome tem poder. Humildade, pés no chão, assim eu sigo, assim prossigo. Atitude na levada, eis aqui mais um verídico. O rap é a esperança, a voz do oprimido. Em meio à guerra, no convívio, sem motivo pra tá sorrindo. Assim que é, sem motivo pra tá sorrindo. Jesus Cristo ama você, irmão, levanta a cabeça. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele morreu por todos nós, pregado naquela cruz, louvado seja o santo nome de Jesus. Jesus Cristo ama você, irmã, levanta a cabeça. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Lavado e remido pelo sangue do Calvário. Mano, Igor, na missão, guerreiro revolucionário. Na caminhada eu sigo em frente com força e muita fé. Desistir jamais, só os fracos é que dá ré. A vida é maravilhosa, o ser humano é que é monstro. Um subindo em cima do outro, sempre cobiçando o trono. Senhor Jesus, não te abandono, jamais irei te abandonar. Sua luz me ilumina e me dá forças pra lutar. Na estrada da vida eu vou trilhar o meu caminho, mesmo ele sendo sofrido, venenoso e cheio de espinhos. Sem luta não há vitória, a vitória eu busco com luta. Firme e forte na missão, compromisso na conduta. Jamais baixar a cabeça por nada pra ninguém. Baixar a cabeça só pra agradecer a Deus tudo o que você tem, principalmente a saúde. Fazer o bem sem olhar a quem. É assim que tem que ser e no final eu digo amém. E no final eu digo amém. Jesus Cristo ama você, irmão, levanta a cabeça. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele morreu por todos nós, pregado naquela cruz, louvado seja o santo nome de Jesus. Jesus Cristo ama você, irmã, levanta a cabeça. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Lavado e remido pelo sangue do Calvário. Mano, Igor, na missão, guerreiro revolucionário.